Marta, eu procuro a Gabriela. Ela não brinca em serviço, logo pega na panela. Saindo de lá, vou atrás da sobremesa. Procura ciente, ela que me dá de bandeja. Garotas como essas eu não posso me esquecer. Elas matam minha fome e são boas pra valer. Gabriela, Soraya, Vera e Amanda, Patrícia, Rita, Meire e Alessandra. Se elas me dão cu, me dá mais que sorte. Se elas me dão cu, me dá, eu fico forte. E todos pensam que esse vai ser o meu fim. Eu não quero saber, eu quero cu, me dá pra mim. Eu quero cu, me dá pra mim. Eu quero te comer. Se repetem durante a semana na casa da Yara, Deise ou Fabiana, Neuza, Cristina, Simone ou Ivete, Cláudia, Rosana, Ana ou Elizabeth, Carla, Jussara, Maria ou Irani, Vanessa, Andréia, Lília ou Ivani, Verônica, Rosângela, Solange e Sônia, Silmara, Paula, Amásia ou Tânia. Se elas me dão cu, vida eu adoro. Se elas me dão cu, vida eu engordo. Com essas gatinhas eu gosto de sair e nunca deixo minha peteca cair. Sempre que eu vejo aquela gatinha, ela quer o meu biscoito, eu quero sua rosquinha. Eu tinha 17, agora tenho 18. Eu penso muito bem para lhe dar o meu biscoito. Eu fiz um acordo com aquela gatinha, eu só dou o meu biscoito se ela der sua rosquinha. Eu quero cu, me dá pra mim. Eu quero te comer. Apareceu Aparecida, Flávio, Valdineia, Jennifer, Thaís, Ângela ou Leia, Kátia, Andressa, Miriam ou Michele, Renata, Rose, Rosa ou Kelly. Desculpe, gatinha, se não falei de você, pois quando eu sinto fome eu quero te comer. Pois quando elas me veem logo me chamam pra sair. Continuo insistindo, eu quero cu, me dá pra mim. Eu quero cu, me dá pra mim. Eu quero de comer. Eu quero te comer.